Argentina é o mundo, certo? 2014 aí. Diretamente das velas caóticas da Zona Sul. De responsa. Nos beats. No mundo de pura ilusão, uma vasta luz me traz razão. Amor não tá na posse, o amor tá na apreciação. Quanto se vão na imensidão, eu peço por louvor. Distância, miséria e ódio só acumulam rancor. Dor material te traz mero prazer carnal. Agindo com seu ego morto e não age de forma racional. Os baques do corpo vai te prender. Vai ver que não tem luz no escuro e cê não tem pra onde correr. Fazer o quê? Fica preso à televisão. Vai fazer valer seus dias antes de encontrar o caixão. Para e pensa, existem mil caminhos pra chegar à recompensa. O homem em estado de bem-estar, incerteza, maldade te induzindo a cobiçar. Se ser ou tenha certeza, o mundo volta pra cobrar. Para e pensa, existem mil caminhos pra chegar à recompensa. O homem em estado de bem-estar, incerteza, maldade te induzindo a cobiçar. Se ser ou tenha certeza, o mundo volta pra cobrar. E a consciência é o que liga só com a ponta da caneta. Quando o pulso bate, sobe, esquenta a camiseta. Arte é ferramenta, a vivência vira vício. Espírito operário no emissário de ofício. E quantos filhos desse solo sabem ler e escrever? Quantas mentes já formadas sem ao menos conhecer? 500 anos de extorsão, se não mudar serão mais mil. Tão roubando e estuprando essa pátria manja em tchutchu. Criança passa o fio, não passou na televisão. Audiência gera lucro e só aumenta essa ilusão. Vão folhas e mais folhas na mensagem que é passada. Olhares distraídos, a Babilônia toda errada. Mudança é consequência, eu fecho os olhos pra não ver. Que a justiça é um fuzil e cê não tem pão de correr. Mudança é consequência, eu fecho os olhos pra não ver. Que a justiça é um fuzil e cê não tem pão de correr. Mas cê não tem pão de correr. Que a justiça é um fuzil. Salve, salve era, gira e gera mais cobrança. Não acordo, o mundo cobre, o que me sobra é esperança. Voto de arrogância, ganância, eu prometo num solto. Fecho os dedos, meu segredo, eu vou ali, mas logo volto. Teste e prova, é uma ova, só na cova eu percebo a luta. Conclusão, pra mil respostas, faço uma pergunta. E eu sigo em frente, persistente, quão difícil é me parar. Preciso acreditar, mas sei que crença é guilhotina. Quase se afogando, a fé te fez respirar. Sonhos virão engano no profano da rotina. Nosso show não tem cortina, ouve quem quiser ouvir. Acredito no que eu vi, aqui não cabe tal certeza. Violência prolifera e cês não vão tá sempre aqui. Filho humano assassinando a própria mãe natureza. Sendo apreso, o que te resta? Essa floresta fica estreita. Não é toda plantação que antecede uma colheita. Minha raça estragada, conturbada, segue aos prantos. Sei que a vida um dia acaba e mesmo assim ainda canto.